Ei, olha nós de novo, 2018, domina a mente novamente, de volta no moio, relatando a cena, não tremando o tema, humildade e atitude, paz é o nosso lema. Aí de Ney, a minha trajetória é tensa, as consequências não compensam, o martelo e a sentença, vida louca até umas horas, os mano firmeza na chola, era tudo que eu queria, uma pá de mina na minha cola, e agora? É outra história, tô dividindo uma cela fria com os mano que errou lá fora. Levanta a cabeça, a liberdade vai cantar. Qualquer dia eu tô aí, eu vou sair deste lugar. Comemorar a liberdade, agradecer a Deus. E se hoje eu tô vivo, é os livramentos que ele deu. Só brilhou. Um novo dia chegou, a liberdade cantou. Obrigado, Senhor. Na pista, vai ter churrasco, certeza. Liga lá, família. Cabeça erguida, viver a vida sem maldade com ninguém. Sempre tem uma saída. É isso aí, Dinei, meu truta. Tamo aqui na luta, conquistando nosso espaço, passo a passo, sem disputa. A vida é curta, mantenha a conduta pra não morrer na mão de algum filho da. Então desculpa, verdade que machuca. Dialeto concreto, certo, direto da rua. Não é o fim, acredita que vai. E aí, Dinei, eu tô chegando na paz. Aí, balinha, fica em pé, Deus que quer que não cai. E aí, Dinei, sem fogo não vai. Acredita que vai. E aí, Dinei, eu tô chegando na paz. Aí, balinha, fica em pé, Deus que quer que não cai. E aí, Dinei, Deus é bom demais. E olha, veja, saca só quem voltou. Domina a mente, face a face é o terror. Eu vou ligando meus parceiros das antigas. Vou orar, pedir pra Deus pra guardar cada vida. Goiânia é fita, parecida é zica. Relatos, boatos, fatos que te intriga. E liga nós, meu parceiro, tamo junto. Tá fechado, compromisso nos barracos desse mundo. É nós que tá contra o sistema do mal. A cena é triste, não vacila geral. O pobre é que mais sofre, humilhado, oprimido. O sistema te afunda, te faz virar bandido. Com Cristo, tudo pode mudar. E vai na fé, tamo aí pra somar. Aquele salve que chegou pra chegar. Expandido, assassino, tamo junto, rapá. Quem sabe um dia tudo possa mudar. Periferia, tamo aí pra somar. Aquele salve que chegou pra ajudar. A união faz a força, tamo junto, rapá. Não é o fim, acredita que vai. E aí, Dinei, eu tô chegando na paz. Aí, balinha, fica em pé, Deus que quer que não cai. E aí, Dinei, sem fogo não vai. Acredita que vai. E aí, Dinei, eu tô chegando na paz. Aí, balinha, fica em pé, Deus que quer que não cai. E aí, Dinei, Deus é bom demais.